pelo asfalto quente, curva, mente turva, como enchente. Então volto, tipo chuva de verão, sem emoção, entende? Pesado tipo o corpo de um ente, entre os porcos doente. Rente as hienas, putos, dilema, os verme, cada um com seus problemas. Eu baixo o vidro, eu sinto a brisa, eu respiro, abro um botão da camisa e vou. Todo dia, onde a luz da lua é como anestesia. O neon, o lodo, as vadias, o globo, agonia, o todo e os outros ri. Eu não sou daqui, na real, já nem sei se eu virei o que abominava quando ninguém me escutava. Se o olho brilha igual Hattori Hanzo, estilo prata, deve ser banzo. Tristeza mata, chama, é um doido pra virar é depressão. Só mais uma noite vagabundo, e eu tenho que pagar umas contas, tentar salvar o mundo. Sabe por quê? Se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço, independente de como eu mereço. Antes eu até sorria, hoje vejo os copos cheios e as pessoas vazias. Rindo alto, forçando a alegria, eu em Ave Maria. E eu sinto os apertos de mão, falso, vindo os irmãos, falso. Se tá no salvão, como pode ser tão falso? O mundo quer saber como eu corro o PMB dos rap que me atacou. Quando eu vou responder, meu sonho é gravar com quem? Por quê? Eu só quero chorar por perder meu primo pro HIV, luxúria, depressão, balada, perdendo a terceira intenção e consciência pesada. Feliz nada, é a tua maquiada de batom vermelho, safada. Glitter, paetê em pluma, minha filha com 6 meses e eu não vi porra nenhuma, tio. Cê também não entendeu coisa alguma, ela é violentamente encantadora, friamente aconchegante. É o habitat natural dos vampiros e o labirinto pro sonhador. É só mais uma noite vagabundo, e eu tenho que pagar umas se Deus contas, quiser, irmão. Tentar salvar o mundo. Sabe por quê? Se der tempo eu quero ser feliz, independente do independente. Preço, independente de como. Você tá ligado, parceiro? Eu mereço. Todo santo dia você sai, sei lá de onde, sabe Deus, com intenção de fazer sua vida melhorar, correr pelo que você ama, pelo que você acredita, sem saber se vai voltar. Não é diferente do que nós vimos. Entregar seu coração pra sua causa, pro seu amor maior, que no nosso caso é a música. Todo dia, toda noite, toda madrugada nós estamos por ela, igual hoje, certo? Valeu, São Paulo! Valeu!